Brand X. Um programa de Guilherme de Oliveira. Brand X foi um dos grupos britânicos mais originais e talentosos, enquadrável no género fusão jazz rock dos anos 70, ativo entre 1975 e 1980, entre 1992 e 1999 e entre 2016 e 2021, pelo qual passaram muitos músicos com percursos variados. Em 1974, nos Island Studios, em Londres, começaram os ensaios para a criação de um grupo de fusão que deveria incluir Percy Jones no baixo e Phil Collins, dos Genesis, na bateria. A banda estabeleceu uma formação fundadora com Jones, John Goodsall, proveniente dos Atomic Rooster, nas guitarras, Robin Lumley nos teclados e voz, Pete Bonas na guitarra, John Dillon na bateria e percussão e Phil Spinelli na voz e percussão. Registaram um álbum para Island Records em fevereiro de 1975, que nunca foi publicado. Divergências criativas conduziram à saída de Bonas, Spinelli e Dillon. Para o lugar deste último, entrou em 1975 Phil Collins, agora aliviado de compromissos profissionais. Com Jack Lancaster no saxofone, Goodsall, Lumley, Jones e Collins gravaram o primeiro álbum, Unorthodox Behavior, em setembro e outubro de 1975, nos Trident Studios, editado no ano seguinte. No final de 1975, os Brand X estrearam-se ao vivo em vários espetáculos em Londres e arredores. Para as apresentações em palco, eles adicionaram na percussão o ex-baterista dos Yes e King Crimson, Bill Bruford. Jeff Shepardy, dos Isotope, substituiu Bruford em alguns espetáculos ao vivo, bem como Andy Ward, dos Camel e Preston Hyman. Esta formação com Hyman gravou um álbum só editado em 1997, intitulado Missing Period. Thank you. Thank you. Depois de Moroccan Roll, publicada em 1977, Collins fez uma pausa nos Brand X para a digressão Wind and Wuthering Tour com a sua outra banda, os Genesis. Novas substituições na banda ocorreram. Livestock é um álbum ao vivo lançado em 1977. Tem 5 faixas e Kenwood Dennards aparece como baterista substituto de Phil Collins em 2 delas. As gravações foram efetuadas no Ronnie Scott's Jazz Club, no Hammersmith Odeon e no Marquee Club em Londres. No elenco de Masks, editado em 1978, consta John Goodsall na guitarra, G. Peter Robinson nos teclados, Percy Jones no baixo, Chuck Berge na bateria e Maurice Peart na percussão e no piano elétrico. Foi o primeiro e único álbum dos Brand X, durante esta primeira fase, a não apresentar Phil Collins na bateria. A banda partiu em digressão para promover este álbum, com alguns bateristas diferentes no lugar de Chuck Berge. Thank you.

Em julho de 1978, durante a turnê de promoção, Good Soul foi forçado a sair temporariamente após sofrer de uma tendinite e Mike Miller ocupou o seu lugar durante o período restante desse ano. Nos Estados Unidos, o indisponível Burgee foi substituído por Mike Clark. O ano seguinte, 1979, marcou o fim das sessões de gravação em estúdio dos Brand X por mais de uma década. Três novos registros surgiram em LP, gravados nesse ano, mas com datas de publicação separadas: Product, em 1979, Do They Hurt, em 1980, e Is There Anything About, em 1982. Duas formações integraram a preparação deste material. A primeira tinha Good Soul, Jones, Robinson e Clark, e a segunda tinha Good Soul, o baixista John Giblin, Lumley e Collins. A banda parou então de trabalhar em conjunto e cada membro concentrou-se noutros projetos musicais, porém nunca oficializaram o seu fim. Thank you.

Thank you. Em 1992 voltaram a juntar-se, mas agora como trio. Goodsall, Jones, Frank Katz na bateria e o convidado Danny Wilding na flauta. Gravaram o álbum Excommunication. Mantiveram-se como trio até 1996 e gravaram um último álbum, Manifest Destiny, incorporando Frank Push no baixo, teclados e percussão, Mark Wagnon no baixo, sintetizadores e percussão, e Danny Wilding na flauta. No ano seguinte, depois da saída de Katz, da posterior substituição por Pierre Morlin, anteriormente membro dos Gong, e com o teclista Chris Schobring, o grupo deu concertos no Japão e Europa. Depois desta digressão, em 1999, a banda separou-se pela segunda vez, regressando reformada 17 anos depois, em 2016, com John Goodsall na guitarra, Percy Jones no baixo, Kenny Grohowski na bateria, Chris Clark nos teclados e Scott Weinberger nas percussões. Em 2021, Goodsall faleceu e os dois membros fundadores, Lumley e Jones, decidiram, dias mais tarde, acabar definitivamente com a banda. Thank you. Este programa teve locução de Mafalda Prussofa e João Soares Santos. Realização de Guilherme de Oliveira.